partida, eu cheguei ao pé da cruz. Com a voz enfraquecida, eu clamei a Jesus. O meu mestre é poderoso, ele ouviu o meu clamor. Vem depressa, ó Deus meu, vem ouvir o servo seu. Tenha compaixão, Senhor. Nesse instante eu te peço a ti, tenha compaixão, Senhor. Vem ouvir a minha oração, Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. Deus é justo e poderoso, ele ouviu a oração, e na hora mais difícil ele estendeu suas mãos. No momento de tristeza, alegrou meu coração. Confiarei em Jesus, que morreu na rua de cruz, me livrou da escravidão. Nesse instante eu te peço a ti, tenha compaixão, Senhor. Vem ouvir a minha oração, Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão.